Está-se preparado da melhor maneira, porque agora estamos só focados no nosso objetivo principal, que é a manutenção, já que no domingo, como terminamos a taça, o resultado de domingo podia aqui contrariar aqui um bocadinho a semana, os resultados um bocadinho mais cabisbaixos, mas não, pelo contrário. Todos percebem, todos têm noção da importância também que este jogo tem para nós. E agora os jogadores acho que estão mais focados ainda no nosso objetivo principal, que agora só temos um, que é a manutenção, e no domingo vamos à escala tentar pontuar e tentar trazer os 3 pontos para o Oliveira. E quanto a esta equipa, o adversário, já conhecem? Quais atribui-lhe algumas características? Sim, é um adversário com muita experiência. Já joga, ali porque os jogadores do plantel que já jogam há 4, 5 anos todos juntos. Conseguem sempre manter uma grande base dos anos anteriores, vão sempre buscando os jogadores com qualidade, principalmente para a frente de ataque, mas a retaguarda são jogadores com grande experiência, com grandes anos de CPP, com muita qualidade, com muita experiência. Vai ser um jogo muito difícil. É o segundo jogo que eu jogo no campo deles, porque o campo esteve interdito nas primeiras jornadas. Tiveram duas vitórias em casa para o campeonato, perdendo agora para a taça. Também estão um bocadinho com orgulho ferido. Vão ser duas equipas que vão lutar pelos 3 pontos, não tenho dúvidas nenhumas. Vai ser um jogo agradável e em que esperamos que o Oliveira esteja nos seus dias para tentar trazer os 3 pontos para o Oliveira. E quanto ao seu plantel, tem a equipa toda completa? Tem algum jogador lesionado? Não, não, não. Estamos a máxima força para domingo. E o nosso objetivo é mesmo só os 3 pontos, e é isso que nós vamos à procura.